Em todo tempo, ama o amigo. E na angústia, se faz o irmão. Provérbios, capítulo 17, e verso de número 17. Com esse texto da palavra de Deus, com muita alegria, aqui voltamos para, com prazer, transmitir a palavra de Deus. Eu estou extremamente feliz por tudo que Deus tem feito por nós. Acabo aqui de receber nas minhas mãos uma bela escrita de uma querida irmã. Ela escreve da seguinte maneira: ouvindo o programa de rádio, como faço quase todas as manhãs, veio em mente um estudo que eu fiz, pastor, e que gostaria, com zelo, de compartilhar com o senhor. E a oportunidade, ela diz, que eu tenho de parabenizá-lo por o seu bom pastoreio. E a respeito desse tema que o senhor tem abordado essa semana, era semana passada, no caso, que eu estava falando, a respeito do relacionamento da criança, do adolescente com a mídia, com a televisão, enfim, a internet, os meios de comunicação. E eu sou grato a Deus, porque assim como eu, muitos outros irmãos estão tendo essa oportunidade de participar dessas nossas programações. E a irmã conclui dizendo: eu fiquei imensamente feliz quando eu vi num culto uma criança correndo e abraçando o pastor e dizendo: pastor, pastor. E também quando eu presenciei o senhor falando que quer ver as crianças lá do subsolo subindo aquelas escadas do templo, batizadas com o Espírito Santo. E é lindo isso. Eu receber isso me motiva. E essa querida irmã, Deus, por certo, dentro do tempo, eu vou fazer uso desse assunto que a senhora tem enviado para nós, e eu vou fazer uso dele para falar para as famílias. Eu quero, com muito prazer, com muito carinho, desejar um bom dia a todos aqueles que diariamente estão sintonizados com a nossa programação. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. De todos os grupos humanos, os cristãos devem ser os mais amigáveis. E eu peço que os membros da igreja a qual eu faço parte deveriam ter as manifestações cada vez mais afetiva, um cordial abraço como um verdadeiro cristão para com aquela pessoa, com aquele irmão, independente de que pudéssemos pensar acerca da atitude dele. Mas à luz do nosso assunto desse texto que lemos, que na angústia nasce o irmão, nós queremos que essa forma de amizade cristã deve ser sincera, espontânea, apropriada. Isso quer dizer que certas manifestações de amizades devem ser realmente excluídas do nosso meio também. O Salmo 1 diz que não é bom nós andarmos, nós se determos e nós nos assentarmos no caminho do pecador. Amados, nós precisamos realmente dar o exemplo para esses que seguem a todos os dias os nossos passos. O apóstolo São Paulo, quando ele encontrou um moço que era escravo da casa de Filemão, chamado Onésimo, ele era totalmente desprezível, porque era escravo e ainda tinha cometido delito na casa do seu senhor. Mas lá na cidade de Roma, ele procura Paulo e entre o diálogo que tiveram, o Paulo consegue, através da pregação da palavra, ganhar aquele moço para Cristo e ele envia uma carta muito linda para que seja entregue a Filemão, pedindo em nome do amor pelo seu amigo, que agora era muito útil. E a história narra que aquele escravo fugitivo foi restaurado, foi reconduzido ao seu posto na sua casa e se tornou um irmão amado de Filemão e um pastor de grande envergadura espiritual na igreja de Éfeso, porque alguém investiu nele, alguém olhou com olhar de misericórdia e, a despeito das suas faltas, ele foi restaurado. E nesta hora, quem sabe alguém está vivendo isso e precisa de um ombro amigo. E nós estamos dizendo que nesse final de semana, no domingo, nós estaremos realizando o culto do amigo. E você é, desde já, o nosso convidado. Ó Jesus, tu és o melhor amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares, Pai. Dos vales é o lírio, é forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude, minha propacia. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Todas as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persigo. Eu quero nesse momento orar com você. Nosso Deus e nosso Pai, nesta hora em que nós estamos orando, agradecendo a Ti, porque nós temos inúmeros amigos, e o maior amigo é o nosso Senhor, o nosso Mestre, que deu a sua vida na cruz do Calvário em nosso favor. Senhor, eu peço nesse momento que a Tua bondade, a Tua misericórdia, ela repouse sobre a vida dos nossos milhares de ouvintes, esses que ainda não são membros da igreja, mas que são simpatizantes, são amigos de verdade. Eu quero que o Espírito de Deus entre em ação e realmente possa fazê-los vitoriosos dentro dos seus sonhos. Em nome de Jesus nós oramos ao Deus dos céus, agora e sempre. Amém e amém.